Bem-vindos a mais um... Ficou Tweep News no nome disso, né? Tweep News. Eu sou o Eric. Eu sou o fulano. Não, eu sou o Dante. Desculpa, é que as instruções ficaram na minha cabeça. Eu sou as personalidades dele estão entendendo. Eu já falei que eu sou o Magalhães. Eu sou o Mônio. E eu sou o Presto. Acho que sou eu. E estamos agora em dezembro com mais um Tweep News, né, que virou o nome desse programa, que é aquele que o pessoal falou, né, gente, por favor, leia os comentários que a gente via nos programas e tal, e hoje estaremos... e no último programa a gente ampliou isso, né, falou assim, não, a gente lê só comentários, fica um programa muito pequeno, a gente vai falar também das notícias que saíram, né, ao longo do mês e tal, que a ideia é comentar falar... o que... e falar da previsão do tempo. Os acontecimentos do Brasil e do mundo. E como foi o final do campeonato, Magari? Corinthians ganhou. É. A ideia nossa. Aí, Palmeiras também. Palmeiras também. É isso que eu ia falar. Peraí, qual campeonato? Porque o Palmeiras também foi campeão. Sabe? Uma porra. Mas a ideia é comentar o que saiu desde o último Tweepcast, né? Até hoje. O último Tweepcast foi aquele ao vivo que a gente fez, né? E aí a gente fez, igual eu comentei, né? A gente fez esse esqueminha de juntar com os acontecimentos, né? Não falar só dos comentários, o que foi ótimo, né? Porque a gente não tem comentário nenhum pra falar aqui. É, se fosse só comentário ia ser legal, gente. Ia se apresentar e ia tocar o encerramento. Exatamente. Mas a gente já imaginava, né? O povo não comenta, a gente já falou disso antes e tal. Então, comentaremos três acontecimentos rápidos, né? Que rolaram ao longo desse período. Eu só quero chamar a atenção. Dá um comentário que tá no Tweep View Classic 555. Foi aquele da estreia da Gata Negra, que o Eric não participou. O Rafael fala: ué, o Eric esqueceu de gravar o podcast? Só isso. Que podcast? E. Então, três comentários, né? Um na linha. Na linha, eu tô com sono. Um na linha, três no gol, não, pera. Um na linha, três no gol, o que que é isso? Não sei, eu não manjo nada de futebol. Nossa, nos senhora. Nos dois posts que eu fiz sobre a May e sobre o Peter, ele também comentou. Ótima matéria, Magari, obrigado. Não então, vou deixar passar batido, né? É, pois é, esses comentários eu vi, né, mas assim... Não, mas estão me elogiando, estão me elogiando, estão zoando com o Eric, então... Mas não, então. Falando do Diversão e Alegria aqui. É, vocês se empolgam tanto com esse podcast que eu até durmo, né? E a Henver, o Henver, a Henver, não sei. A foto é de mulher. Pois é, né? Tem problema. Então, cara, sabe que no mundo hoje em dia. Tem que respeitar, né? Tão pequenininho. Ah, nossa. Então, mas como já dizia Abraham Lincoln, se tá na internet é porque é verdade. Então, no Tweep View Classic tivemos um momento muito triste, né? Que foi o término das Spider Super Stories pra sempre nos nossos corações. Girinossauro, Girinossauro Forever. Além do Girinossauro. Kengão. Além do Miyoko Forever. Pois é, o Kengão, né? O pai da Gwen, que é o Kang do futuro. Nossa. Não, o Capitão Stacy do futuro. Capitão Stacy. O que eu falei? O Kang, né? É o Capitão Stacy do futuro, exatamente. Spider Super Stories. Deixar as saudades. Magaren, põe aquela musiquinha que tá sendo usada em bastante memes hoje em dia, aquela I'll be waiting for you. Eu acho que o Dante cantando já ficou pra cara. Não. Legal. Não. Eu não faço ideia de que música é essa, então. Eu ia falar pra você mandar o áudio, vou. Mas o Eric deu uma ideia melhor. Tá, não, então põe os dois. Já era. Magaren, deixa eu falar. Segue. Então, tivemos o fim das Spider Super Stories, nós comentamos todas as 57 edições em 15 programas de Spider Super Stories, olha só, como eu falei no último, né, o único site no mundo que comentou edição quadrinho por quadrinho de todas as revistas, em português, né, infelizmente a gente não vai alcançar tanta gente assim, mas comentamos. O que mais que a gente teve? Tivemos o adiamento do longa animado, né, da Sony. Super adiamento, 5 meses. Se eu fiz as contas certas, eu sou burro em matemática. Pra quem não lembra, né? Depois do acordo da Sony com a Marvel, a Sony ainda tinha os direitos pra fazer. Ela falou, né? Na época do acordo mesmo, ela falou que ia lançar um longa animado, né? Que não tinha vínculo nenhum com o universo cinematográfico da Marvel, nem nada. E aí acabou adiando isso, mas whatever, né? A gente nem sabe o que é a história ainda, não sabe nada, então. tanto faz. É, né, nós somos inocentes. Eu acho difícil ficar no nível das animações que a gente tem visto aí da Marvel, né? Mas vamos ver, né? É difícil alcançar esse tão alto patamar. Não é tão alto assim também. Mas a ironia nas frases. Ah, agora, a DC manda bem nas animações, né? A Marvel, ela investe pouco até, né? Tipo assim, ela tem as séries... Ah, mas quando ela acerta, ela cancela, cara, essa vaca. Não, mas eu tô falando dos longas animados. Né? Tô falando de longa também. A Marvel tem pouco, ela lançou Planeta Hulk, lançou... Ah, os últimos que ela lançou foi aquele... isso aí é antigo, era da Lionsgate. Ah. Ela nem tem mais parceria com ela. Os últimos que ela lançou foi uns em 3D vagabundo lá, que foi o Homem de Ferro e Hulk, depois Capitão América e Homem de Ferro. Ah, não, então... Não dá nem então, vontade de assistir esses desenhos. Então tem como ser melhor mesmo, assim, então. Né, então, assim, o... A gente agora, ainda... Os últimos desenhos da DC também tiveram uma queda de qualidade gritante. Não sei que o nome do outro trabalho. Então, eu lembro que a DC tava lançando vários, né? Mas assim, por enquanto a gente ainda não sabe nada dessa do Homem-Aranha, mas com certeza, assim que sair a primeira imagem, teremos várias resenhas. Várias resenhas altamente confiáveis, né, no grupo. Assim, dentro da revista dos desenhos da Marvel atualmente, por incrível que pareça, o melhor é do, se não for praticamente o único, do Universo Ultimate, que deu uma melhorada bem grande agora na terceira temporada. Sim, a partir do terceiro episódio da terceira temporada, muito bom. Com referência ao... Espero que continue assim, na quarta. Referência ao Aracnoverso, com várias participações especiais de outros personagens. O torneio de campeões, que batimizaram o Aranha, mas... Nossa, eu tenho que assistir o torneio de campeões, ainda não encontrei legendado. E por fim, outra coisa que a gente teve no site foi a publicação dos posts meu, do Dante e do Presto, sobre a CCXP, né? Cada um fez focado ali em uma área que acabou visitando mais e tudo mais, e os outros fizeram um comentáriozinho, né? E a CCXP, assim, o ano passado foi bem legal o evento, esse ano acabou sendo de novo, né? Sempre tem um defeitinho aqui, um outro ali, é normal. Uma coisa que fatalmente, né, acho que ia acontecer, mas que eles não souberam administrar, que com o crescimento do público, né, que teve do ano passado para esse, algumas coisas acabaram piorando um pouquinho, né, e talvez eles pudessem ter agido de uma forma meio diferente e não agiram, né, mas de uma forma geral foi um evento muito bacana, assim. Então, assim, pra quem não viu, veja lá os três posts que a gente fez, né? Um dos stands, outro dos painéis e outro do Artistas Alley. E eu não devo conseguir ir ano que vem, né? Saberão ao longo do ano por quê. Mas eu recomendo o pessoal aí, né? Gente que ainda tem dúvida, tipo assim, será que vale a pena? Será que não vale? Tal, é bacana, o evento é legal. O Eric não vai porque ele tem contatos com a Madame Teia, então ele já sabe o futuro. Você já sabe que vai cair lá o teto no ano que vem, então ele não vai. Que isso? Podem ir. Mas quem quiser pode ir, que é legal. Muito bacana, viu? Não fala isso, não fala isso, porque se cair eu tô ferrado. Vai ser você que plantou a bomba aí. Mas, enfim, né? Tipo, é o que a gente comentou no último Tweep News, né? Eu acho que o programa fica sendo legal pra gente comentar os acontecimentos que rolaram ao longo do mês, né? Se tiver algum comentário, a gente falar sobre ele. Eu acho que não... Por isso comentem. Sim, é assim, eu acho que não é muito interessante a gente focar nos comentários em si, né? Mas a menos que tenha algum mês que não saia nada de relevante, né? Vamos tentar manter, nem que seja um programinha de 10, 15 minutos, né? Igual esse aqui que tá sendo curto. Mas a gente tenta gravar alguma coisa, né? Pra publicar. Acho que dá pra fazer uma coisa interessante aí, não ocupa tanto tempo pra gente, né? Então, mas isso é o meu pensamento, né? Falem o que vocês acham pra gente ver se vale a pena mesmo, porque... Se a gente faz isso, ninguém ouve, não adianta nada, né? Exato. Certo? Então, alguém quer falar mais alguma coisa ou fechamos? O Mônio, talvez, que fiquei... O Mônio até dormiu. O Mônio dormiu já. Dormi, não. Acordou aí, ó. A voz dele. Acordei, não. Não tava dormindo. Então, ficamos por aqui. Você quer que eu fale? Eu posso falar alguma coisa. Fala. Paquígrafo, pronto. Mônio, fala boa noite pra encerrar. Boa noite pra encerrar. Pronto, acabou o programa.